bruxa, mó lua. Vou tomar uma ducha, vou pra rua. Aqui é só as bruxas, bunda murcha, que continua vendo Xuxa. Vou bater um fio pro Sagat então. Tá mó solzão, vamos fazer um peão. Tá foda de dinheiro, mas eu vou fazer uma soma. Aguenta a mão aí que logo mais eu colo na sua goma. Sangue, aqui é sem chance pros picadilha. O zóio é mó elegante e nem consegue ver a virilha. É sério, sou mó elefante e mete mó pilha. Se dói com nós e o pivete dá um beck pra sua filha. É um tal de William e o vagal esmirilha da paranga. E a fubanga desanda na sua barquilha. É Poison Tex que ela faz um chupex que é uma maravilha. É pão verde que pra ela é sorvete de baunilha. A batia pira, vira Maria Padilha. Diz que é modelo, joga o cabelo, tira a presilha. Diz que vive de sombra, que só faz compra na quilha. Que foi Miss, não usa o pisa e humilha. Só com os piolhos num tom de molho, o olho brilha. Mas não é o que escolha, abre escotilha, caiu na armadilha. Ixi, deixa marcar, só lamento. Ela não tá ligada, tá vacilando, não liga o movimento. Aí o papo tá longo, mas a lotação tá no ponto. Vai ajeitando o lombo, que se pá depois eu te trombo. Mano, tamo aí, vamos só curtir. Um rolê, sozão, uma curtição. Tô indo pro mundão. Se pá é só chegar, cola que nós tá lá. Vem ver, curtindo esse som, vem vindo nesse tom. É com você. No rolê cê vê várias, ao naipe dessa de saia. Na night, se for pra dar um fight, ela desmaia, tô de gandaia. Vou jogar uma paia, entrar numa, Zay preta, vou te eleger. Deixa eu pôr o voto na sua urna. Ah, vai procurar sua turma, cê é louco? Não, sou lobo atrás da ovelha, não, sou zangão, você é abelha. Deixa eu fazer um bzzz na sua orelha, que cê ajoelha. Que eu não tô bem, vem da sua bundinha, essa calcinha vermelha. E aí? E aí, sou eu? Pô, meu, cê me fodeu, diz aí. Fala, vagabundo, liga qual é que vai ser. Passa a coordenada, se pá, o tromba aí com você. Pô, Sagat, cê já sabe qual vai ser. Tô em Guarulhos. Aí, deu pra entender? Ah, então eu vou pegar aquele busão que vem lá do Tucuruvi, tá ligado? 30 minutinhos, no máximo eu tô aí. Mano, tamo aí, vamos só curtir. Um rolê, sozão, uma curtição. Tô indo pro mundão. Se pá é só chegar, cola que nós tá lá. Vem ver, curtindo esse som, vem vindo nesse tom. É com você. 30 minutos no busão, balançando. A viagem é embaçada, mas acaba compensando. Do último banco eu ganho quase toda a cena. O álcool em excesso sempre gerando problema. Tiozinho arrastou, busão parou, olha que fita. O louco levou uma logo com esse motorista. Esse já ficou, falou, vamos que vamos. As tia reclamando, os moleque aqui pichando. Tamo quase chegando aí, eu quero é mais. Tirar meu barato, fazer um rolê numa de paz. Eu tô no ponto, pronto pra atacar. Busão chegou no ponto, meu mano já tá lá. 7:30 em ponto, Danta sem reclamar. Meia hora de atraso não vai te matar. Aí não é má, tô mó cara aqui, mó brecha, hein. Só você que vem me dar essa, se fecha. Tá pela ordem, a sua sorte que esse é o samba. Sem treta, só as pretas, brejos, bamba. Dois vagabundo no rolê é muita treta. Só vai querer colar no lugar que tiver. De preferência preta, que é mais a nossa cara. Que fecha o movimento e põe pânico na quebrada. Um som fazendo a trilha, maloqueiro no clima. Pampa bem pra cima, nada que prejudica. Sai fora, dona Zica, que eu tô na moral. Curtindo samba de raiz e rap nacional. Do começo até o final, rolou, foi no sossego. Fiz a minha, vou me jogar pra acordar cedo. Aí Dantas, valeu, firmeza o rolê. É ladrão, Guarulhos é barulho então, pode crer. Fui, meia hora de busão, tô em casa. Se pá noutra semana a gente volta pra balada. Mano, tamo aí, vamos só curtir. Um rolê, sozão, uma curtição. Tô indo pro mundão. Se pá é só chegar, cola que nós tá lá. Vem ver, curtindo esse som, vem vindo nesse tom. É com você. Aí, o barato foi feito na maior responsa. É pros malucos que sabe tirar uma onda. Pro pessoal da antiga, Paulo Botega. Cê sabe que é nós, velha guarda, ninguém se entrega. Pro pessoal do Partido Alto, aí Marcão. É nós fazendo samba no asfalto, pra Cumbica. Um salve pro Cabide e pro Adalto. Cê tá ligado que é com nós. Aí um salve pra toda a quebrada de Guarulhos, falou? Pras minas do Saruê Zambi, elas trincam até umas horas. Um agradecimento, cê tá ligado que é com nós, demora.